6255, solo aos 10, libra próxima à direita e chame o solo 121, décima 1. Sim, 5 a 6, 7 a 0, boa tarde. Hotel, meu Golf, confirme intenções. Vai manter sobrevoo. Hotel, meu Golf 8, Salvador Ciente. 7, 8, voo 9, 62. Sério, 2223, vou acreditar. Itap 23. 32 no meia para o Itap. Oxalá 6255, táxi lento via Alfa, reporte antes da taxi Juliette. Romeu, acima de visual, guardião 09, fique atento, 507. Era atento, mesmo nível, mas Romeu, mais em preparação. Guardião 09, prossiga. Guardião 09, ciente, reporta através do seu assunto. Ideal de defira, passarela 2223. Passarela 2223, desça para o nível 060. 060. É 4, pronto, qual é? Pronto, 9864. Voo 9864, autorizado Maceió, nível 350, via Pesulu 17. Decola da pistola 0 após a decolagem curva à esquerda na saída Puca Transição Caju. Transponder 5151, controle 120, décima 8. 1864, aprovado, Maceió 350, conforme rota Upper Zulu 97. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da Puca Caju. Transponder 5151, controle 12080. 1864, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento porção 5. Chamada. Vitor, até o Fox, prossiga. Salvador, 731-44. Boa tarde, informação mais flash de 1970. 2590, contato radar, passando coral. Desça para o nível 050 na proa de Mari para interceptar a chegada mais. 731-44, boa tarde, informação mais. 3144, aciona a identificação. Desça, restrito nível 170, chegada Mari. Prossiga. Guardião 09, ajuste no 017, agora em Salvador. Guardião 09, reporta passando Pietra. Ono 962, ajuste agora em Salvador, 10017, reporta estabilizado. Gente, reportaremos estabilizado 1017, 962. Na 32 e no meia, desça até 3000 pés, ajuste no 0 no 7. Cruzando no centro da 3.3216. Desce no 44, desça para o nível 050. 050. O 2590 tem condições iniciais descida, está presente? 2590, voa ISAP, e inicia descida 050. Azul 2590, informa o tráfego 12 horas, 19 milhas. Rumo Oeste, passando ao nível 150, subindo para 160. Passaria 2223, desça para 4.000 pés, 2107. 4.107. Um no 44, e autorizado 060 agora. 060, Áfia 02, prossiga. Fez um no 44, reduz 2509, é o número 6 para o pouso. 2509, Fazão 09, informa um helicóptero sobrevoando o farol de Itapuã. Chama agora a torre 1-1-8-9-5. Centro do tráfico, mara a torre 7-2-9-5, grato. Voo 1-9-6-2, estabilizou? Assim, irmão. 9-6-2, chama a torre Salvador 1-1-8-9-5. 2-9-5, boa. 3-2-1-6, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-7, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. X-Ray autorizado, 3-2-1-6, desce para 2.000. Está no 05, senhorita. Adam, pousa na cabeceira, 1-7. Guardião 09, mantenha o setor de Itapuã, aguardando o Boeing 737 pousar, visto no 0. Após, só prossegue a retaguarda, base pela direita. Ok, visual, aeronave no través do Guardião, manterá o setor aguardando autorização para a retaguarda, seguir para 1-7. Hotel Romeu Golf, Torre de Salvador. Tá na fundo, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, informação de tráfego, helicóptero 500 pés, prosseguindo via litoral, na proa do farol de Itapuã. Reporte visual. Reportará visual, Hotel Romeu Golf. Tá de boa, Gol 962, baixou o travão sinal. 962, livre pouso, pista 1-0, vento 1-2, 0 graus, 0-5 nós. Livre pouso, mesmo, 962. 962, informação de tráfego, dois helicópteros à direita, litoral sul, mantendo espera 500 pés. Ok, visual com um deles, o Gol 962. Torre autorizado, a retaguarda do Gol, seguir para 1-7. Guardião 09, afirmo, autorizado, base pela direita, reporte para a final. Base pela direita, reportará na final da 1-7. Com a aeronave. Hotel Romeu Golf, Torre de Salvador, ciente. Patão Luiz Índia Delta, reporta agora através de Paris. Reportará através de Paris, Luiz Índia Delta. Cal 08, nós. Leve pouso, 1-7, Guardião 09. Azul 2590 é o número 3. Mantenha a proa de TAP e inicie a redução até 2509. Está mantendo 240. Há necessidade de reduzir para 2-0 em TAP ou pode manter a velocidade? 2590, há necessidade de redução. Certo, vai manter aqui então, 2590. Terra Charlie Echo, ajuste no 017, reporte no ponto de espera, papá. Voo 962, livrou no solo de 2012, 1 décima 1. Boa. Eu hoje é o meu voo, se é autorizado, se aproxima da praia do Flamengo. É o hotel Romeu Golfo, chamou a torre? Afirmo. Se autorizado, aproxima da praia do Flamengo. Hotel Romeu Golfo, autorizado, prosseguir sobre voo praia do Flamengo. Autorizado, hotel Romeu Golfo. 295, Salvador, obrigado. Oi Salvador, boa tarde, TAM 32, eu nomeia, tá no X-Ray. TAM 32, eu nomeia, aguarde autorização de pouso. Eu nomeia. Terra Charlie Echo, alinha e mantém, pista 197. Guardião 09, solo aos 22, frequência livre ao estacionar no pátio do GRAE. América 229, para informar o termo de rebote. América 229, sim. Sete de motores no hotel? Ao firme? Até 02, Torre de Salvador ciente. Para livrar o setor, reporte a torre, ok? Tá 32, 16. Livre pouso, pista 10. Vento 100 graus, 08 nós. A ciente livre pouso na 10, 32, 16, data. 962. 1962, sim. De espera da 10. Solo do estante 14, ponto 56 a bordo, 5:30, 4 horas e 50 de autonomia, alternando palma. Já para fechar. Azul 2714, autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Portal 07. Bate pro 07, 9-6-2. 07 no 4, vai dar passagem pro Boeing da Gol que vai prosseguir pro portal 07. Após estar autorizado para seguir com o táxi até o ponto de espera via Patione, Índia. Ponto de espera, chame a torre, 1-8-9-5, ajuste no 0 no 7. Após passagem do Gol, bate principal, Índia, ponto de espera, 1-8-9-5. 097 no ajuste, o azul 27 na faixa. Azul 4463, prepara a saída coral, número 2, cópia. Aliás, agora só um minuto para decolagem. Tá, vai. Reduzindo 190, azul 25, 90. Fui, 3223. 3144, reduza 2009. Reduzindo, 3144. 2223, fui, LS. 2223, torre 1895. 295. 18. Esquerda, por gentileza se encaminha para o farol de Itapã, pois será reautorizado. Ok, o hotel Romeu Golf vai se afastar para o farol Itapã, mantém escuta permanente. Romeu Serra de Alieco, 30 decolagem, pistão no 7, vento 1-1-0 graus, 05 nós, manterá por 8 a 2.000 pés. Via 02, prossiga. JP02, mantenha o ponto de espera do hotel, aguarde para o cruzamento. Oi, Salvador, passarelo 2223. Passarelo 2223, passando externo, continua a aproximação, reporta baixada de trabalho. Portaremos. Arpia 02, apenas confirmando, o senhor tem condições de decolar a partir da interseção? Tente Arpia 02, mantenha o hotel, aguarda para decolagem. Patango Victor Hotel Fox, prossiga. Autorizado o táxi 44, reporta na Oscar para ingresso, Patango Victor Hotel Fox. Hotel meu voo, está avisado com a aeronave, já foi superada, se autorizado, retorna para o local do sobrevoo. Confirma a aeronave? Hotel Romeu Golf. Para Romeu, Hotel Romeu Golf, confirma as intenções de sobrevoo? Na praia do Flamengo, porto hotel Catuapara. Gente, usa o aeronave que acabou de decolar a pista no 7. Pode repetir? Claro, sobrevoo praia do Flamengo, mantendo a separação com a final da 1-0. Mantenha o setor no sobrevoo, 500 pés. Vai manter 500 pés afastados de ambos os eixos, o hotel Romeu Golf. Então, meu Serra Charlie Eco, decolado aos 2-6, chama controle no 20 decimal 8. 208, graças, 7 ali. 32, o nome é ingresso Juliette, portão 03. Juliette, 03, 932, no nome. Azul 4436, na escuta do solo. 90, chama a torre 198, décima 95. 295, porra. Na 3144, reduzão 1809, desça para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado ILS X-Ray, reposta estabilizado. Descendo 180, 2000 pés, o 3144 reportará estabilizado. Controle Salvador, Papa Romeu Serra, Charlie Eco. Papa Romeu Serra, Charlie Eco, contato radar, subiu manter 360, sai da MOMO. 360 na MOMO, Serra, Charlie Eco. Pista no 0, vento 120 graus, 7 nós. Eba, 11, 2, 3. 7, moço. Transponder 5135, controle 120, decimal 8. Confirmando o transponder, por gentileza? 5135. Pista autorizada, então, 360, galeão. Cola da pista 10, curva direita após da El e da Irúmia saída. Após até novembro, 857, até módulo. O transponder 5135 e o controle 120 decimal 8, a chamé 62 no 3. Assina 62 no 3, cotejamento correto, chama pronto no portal 06. Chama pronto, 62 no 3. India Delta, tem condições de encurtar e aproximar direto o Henry Mar para a final do no 7? Afirmativo, esse India Delta abreviando a aproximação para o no 7. Azul 2770, pronto, cópia. Escuta, prossiga. Azul 2770, autorizado, porto seguro, nível 180, via Golf 677, Raíra, após sair conforme rota. Decolada pistão 0, após a decolagem curva direita, na saída coral. Transponder 5563, controle 120, decimal 8. Autorizado, porto seguro, nível 180, pela Golf 677. Até Raíra, falta comprar de voo. A saída é coral, transponder 5563, controle saída 208. 2770, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC acionamento no PAT 3. Chamará, PAT 3 do SPEC. Fala, boa tarde, também a 62, 4 09. Oxalá 6254, autorizado Serra Bravo, Romeu Juliette, nível 360, via o peso 144 aldeia. Decola da pista no zero após a decolagem curva direita na saída da El, Leda, Bidev. Transponder 5163, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, curva direita após a decolagem na saída da El, Leda, Bidev. Só peço no 44 ao 6, controle 110, 18, 8, transponder 5, 6, O Chanel 6254, cotejamento correto, chama pronto, portão 09. Tá, Maria. Fala, Salvador, passareiro 2223. Passareiro 2223, táxi de Alfa, reporte antes da TAC 3 Juliette. Reportar antes da Juliette via Alfa 2223. Azul 4463, pronto, cópia. Então 31144, informa o tráfego à sua direita, mantendo 510 sobre voo no litoral sul, não interfere com a aproximação. Aguarda somente a pista livre. Afirmativo, 3144. Whisky India Delta, visual com o tráfego final do Nozero, já na curta final, passou externo? Afirmativo, Whisky India Delta. Fatango Whisky India Delta, informa o tráfego à sua direita, tipo Airbus 320. Se aproximando para a final da 1-0. Tem condições de iniciar a final do 1-7 como número 2 para Pouso Salvador? Afirmativo, no término 360, vai tentar a final para Pouso na 1-7, Whisky India Delta. A gente aproxima como número 2 para Salvador, aguarda autorização de Pouso, para passar o Whisky India Delta. Aguarda autorização de Pouso, Whisky India Delta. Azul 2590, solo 32, livra à direita, chama solo, 1-2-1, decimal 1. Vê direito, chama solo 2-1-1, azul 2590. Azul 2590, se possível agiliza o táxi na pista, temos aeronave já passou externo. Vou agilizar aqui o 2590. Da 3144, reporta DA. Sim, Matheus. Salvador, azul 2590, livrando a sua escuta. 0 grau, 099. Ok, livre pose 3144. Sabatão Whisky India Delta, autorizado pouso, pista 107. O vento 120 grau, 099. Livre pouso 107, Whisky India Delta. Azul 2, autorizado a alinhar e manter a partida em interseção. Agora autorização de decolagem, alinhar e manter. Afirma, APA 02, autorizado a alinhar e manter a partida em interseção. Da 3144, solo 34, livrou à direita, chama solo, 121, decima 1, boa. Direito, 21, 3144, boa. Salvador, está 3144, boa tarde, livrou. Está 3144, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, reportarei antes da Juliette, 3144. Chegou o sobrevoo das aeronaves na Alfa, o APA 02. Tem condições? Afirmativo. Foi duna em descida para 3.000 pés, altímetro no 017. 3.000 para de duna, 2230, obrigado. Olá, 2714, como número 2, mantenha o ponto de espera número 2. Victor Hotel Fox, autorizado ingresso, reporta na cabeceira no site quando pronto. Tango Whisky, Índia Delta, solo 35, autorizado ao backtrack, após livre à esquerda, papá, pátio 5, ao estacionar livrando frequência. Gente, APA 02, decolada aos 3,6, informa o tráfego à sua direita, litoral sul se afastando na direção do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. SN, nota visual, o APA 03. Gente, reportar quando visual, APA 02, Papa Romeo Hotel, Romeo Golf, informa o tráfego à sua direita, colando a partir da intersecção 10, descendo pelo litoral, mantendo 500 pés, reporte quando visual com mesmo. Autorizado pushback para nacional, pátio 3, chama táxi. Vai trabalhar no pátio 2, vai trabalhar. Fala, Chanel, 62, 1-3, 62, puxa acionamento. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, visual com tráfego, decolado 1-0. Negativo, senhor, está no local de sobrevoo e se autorizado, já retorna em imagem. Gente, no momento, sobre a cabeceira 35, reporta quando visual com tráfego para o cruzamento do campo, o Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Reportará visual com aeronave decolando da 1-0, Hotel Romeu Golf. Afirma, autorizado jet para o portal 06. Ok, obrigado. Gente, Arpia 02, aguarda somente transferência de comunicações de visual contrato, 500 pés. Afirmativo, visual. Gente, agora somente preparação de tráfego da transferência de comunicações, o Arpia 02. Gente, Arpia 02, está visual, mantendo separação. Eu não vou já, está visual, agora nada, está mantendo separação. A Romeu Hotel, Romeu Golf, autorizado o cruzamento, não há tráfego a reportar, reporta livrando final do 10. Autorizado... cruzamento até o meu golfe. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinha manter no zero, gol com 1864. O gol 1864, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero. O vento no 40 graus, 1089, de palmo chico à porta do campo no momento. Sim, se a linha decola dá 1-0, gol no 864. APA 02, confirma somente agora o tipo de sobrevoo, se afasta no litoral sul, direção ao barro. Direito. Oeste de Salvador, mantém nível de voo 095 em condições visuais. Reporte quando pronto para a descida. Circular aqui um ponto de interesse e já prossegue via litoral sul. A gente reporta quando toma a proa do litoral sul, em direção ao centro, para as transferências de comunicações. Confirma então, só. Enrimar, solo controlado. O pouso por conta e risco, o vento no aeródromo no 20 graus, 189. No 20 com 8, reportará no solo controlado até o meu golfe. O autônomo de 3 horas e 30, alterna Salvador. O Veracruz, para ingresso... para o Guarparipe após ingresso corredor Interlagos. Reporte quando pronto para descida. Aerotaxi Cochinete 6213, 121, 1340, Guarulhos. Farol de Itapuã, Eco Zona 90. Na 3804, boa tarde, esse é a identificação via chegada a Mari, esse mantém o nível de voo 050, altímetro em Salvador 1-0-8. Salvador, 2230. Faredo 2230, desse mantém a 2000 pés, Altímetro 1-0-8, está autorizado a sinal ILS, seguida pista 1-0, informe estabilizado. Deixa descendo para 2000, autorizado ILS, reportar estabilizado, 2230. Paredo 2230, a torre informa que eu estou operando instrumento, teto de 1.000 pés, visibilidade de 3.000 metros, com chuva moderada sobre o campo. Ciência 2230. Controle Ordem 02. Via 02, mantenha o litoral sul de Salvador a 500 pés na escuta do controle. 500 pés para o litoral, Ordem 02. Controle Salvador, voo 864. 864, boa tarde, contato radar, subiu, mantenha nível de voo 350 via Pulca. 350, restrições via Pulca, 1864. Azul 2770, seguindo o Boeing da Gol, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 0 via Pátio 3, Pátio 1 e Índia. No ponto de espera, Chalé Torre 198, decimal 95, ajuste no 018. Seguindo o Boeing da Gol, o ajuste 18, Pátio 3, 1 Índia, quando lá tem 18, 9, 2770. Página de cima 0, vento 120 graus, 06, não é? Seguindo o desvio paralelo aqui a saída à direita, tá? Estou no 864, está autorizado o desvio. Após, se tiver condições, vou e jamo. Ok, autorizado o desvio após jamo. 864. 6213, pronto. Deixa na 6213 sem condições de visibilizar 5 que é autorizado pela torre, decola de imediato. Decola. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinha e manter no zero, 6213. Sapatango Golf Mike Alpha, pronto, cópia. Golf Mike Alpha autorizado, Vitória da Conquista, nível 060, decola da pista 17 após a decolagem, curva direita na saída árvore, após segue direto conforme rota do plano. Transponder 5154, controle 120, decimal 8. Salvador Azul 2714, decolou na sua escola. O 2714, boa tarde, contato radar, subi, mantenha nível de voo é zero via Momo. Correto, confirme parte para o B. Tá, liberado, subi, mantenha nível de voo 160. 160, livre de restrições, Azul 2714. Se puder fazer uma espera aí até diminuir a intensidade da chuva, senhor, do setor sul. Fuso 4463, autorizado Ilhéus, nível 180 via Golf 677. Decolada pista 1-0, após a decolagem curva direita na saída Coral. Transponder 5141, controle 120, decimal 8. Azul 4463, cotejamento correto, chame pronto no portal 01. 864, cruzeiro 1140, poderia coordenar a proa de Maceió, da presente, por favor? Vale, 864. Obrigado. Canal 6356, boa tarde, acione a identificação via chegada Mari, desse mantenha nível 060. 060, 060, Não, 3804, desça e mantenha 3 no país livre da restrição de altitude em TAP, altímetro no 08. Certo, só 3 no país livre da restrição, 3804, não. Golf Mike Alfa, autorizado ingresso no 7, reporta na cabeceira, pronto. Uno 864, centro Recife, solicitou que mantivesse perfil de saída. Ok, mantendo perfil, 864, após Jamo, vai voar Aracaju, depois Maceió, 864. Uno 864, centro Recife, 1, 2, 3. Não foi entendido, poderia confirmar a frequência? 26.85. 2.85, boa, minha conta. Controle 1274, solicita, quando possível, Valmomo girado. Autorizado, Valmomo, azul 2.74. 2.8. 208-6213. Salvador, Oxenai 6213. A 6213, contato radar, subiu, mantenha nível de voo 360 via Dael. 360 Dael, 6213. Cuidado apenas com fone, agora procede para a final da 0. Está afastando em órbita. Confirma a chuva melhorou, senhor? Alguma melhora, hein? O parceiro 2230, a chuva se encontra moderada. Chuva de aproximação, não importa sinal da 1-0 e desalco com o campo, parceiro 2230. Ok, gente, vai para o seguinte, então reportará o visual, 2230. E-02, prossiga. E-02, sobrevoo, está a critério. 7, o vento 100 graus, 105 nós. Siga o sinal 6356. O tempo durante a manhã estava bastante instável. Agora a torre, faz uns 5 minutos que a torre informou pra gente, perto de 1000 pés com 3000 metros de visibilidade. E chuva forte sobre o campo. Temos também um ATR-72 efetuando espera em Simbra, porque eles continuam a aproximação devido à forte chuva no setor do aeródromo. Então, prossiga via a chegada Mari em redução, caso seja necessário, o 6356 inicia espera em Itabe. A 356 reautorizado, nível de voo 050. O controle 6213 acabou de decolar, informa que chuva está de leve e não tem variação de vento também, está muito tranquilo. Tá, título de informação aí para as outras aeronaves na aproximação. Gente, grato pela formação, Xenair 6213, aeronave ATR-72, a gente espera sobre Simbra, sobre o marcador de centro. Vai tentar uma nova aproximação agora, a gente está aguardando o retorno da dor. Mas o Juliette Romeu saiu da frequência do controle. Apenas para informação, tem um helicóptero da Força Aérea, o Arpia 02, mantendo 500 pés na vertical da Fonte Nova. Mike Juliette Romeu. Mantendo separação com o Neves, vai entrar sobre o voo no C2, Mike Juliette Romeu. Apoio do Golfo, Mike Alfa. Patango Golf, Mike Alfa, mantenha 2000 pés na proa de arma, aguarde para ascensão. Ela foi 2000 pés na proa de arma. 3804, abandone espera sobre Itape e assuma navegação na proa de Duna, Ainda mantendo 3 mil pés, aguardando para a descida. Já presente, voa Duna, 3204. Abandono espera, voa Duna, mantendo 3 mil pés, aguardando para a descida. T02, controle. T02, controle. Apenas para informação, tem um Romeu 44 também em sobrevoo sobre o Pelourinho, mantendo 500 pés. Informações solicita manter a proa 320, passou a mão agora. O 2714 está autorizado do desvios após voo direto Barreiras. Desvio direto Barreiras, 2714. Quebec, prossiga. É 356, desse mantenha 4 mil pés. Desse mantém 4 mil, 356, chamado. Tango Vitor Romeu Alfa, autorizado para Serra Bravo, Jet Papá, João Pessoa, o nível 090, via Golf 677, até Romeu Eco Charlie, Recife, após direto João Pessoa. Decola da 17, curva esquerda, subida Conde. Aciona transponder 5425, controle Salvador, 120, decimal 8. Vai, vou começar a sete até Romeu Eco Charlie, que é o Guarani de Recife. Rádio Vitor Romeu Alfa, parte 5, confirme pessoas a bordo. Chama a torre agora em 1118, decimal 95, para acionamento, táxi, decolagem, ajuste de altímetro agora no 018. Tem um bom voo, Copa Tango Vitor Romeu Alfa. A Tango Vitor Romeu Alfa, confirma já acionada no parte 5? Afirmativo. Falta pronto para o táxi, Vitor Romeu Alfa. Visibilidade. Não será possível a aproximação com autorização do controle para visual especial. Aqui, o regra de voo modificado às 1553, da presente voo Iduna, desse mantenha 2 mil pés, Eco Zulu November. Senar 6356, reduz a 1990 nós. Ativa em descida para 4 mil pés, ajuste, permanece 1017. 0107, no portão 9, está pronto para o chibeque acionamento? Pronto para estacionar, 6254. Agora sim, clareza 5, estaciona 6254, portão 9, autorizado, chibeque. Clareza do táxi, 6254. Golf Mike Alpha informa o tráfego 10 horas, 9 milhas com rumo norte, um Airbus 318 cruzando 5.500 pés em descida para 4 mil pés. MA356, tráfego 1 hora, 8 milhas rumo oeste, um Charlie 310 mantendo 3 mil pés restritos. Já fiz, então, eu vou tomar um 09 até Bangu, após Bangu direto a Buco, após direto Fortaleza, decolada 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, aciona 5422, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, Serra Bravo, Zulu, nível 350, vetor Zulu 9, Bangu, direto a Bucu, direto Fortaleza. Decolou no 0, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, transponder 5422, controle 120, decimal 8. 32 no meio, correto, portão 3, chame pronto, pushback. Camarada. Boa noite, boa tarde, voo 2067, decolou 1800. Voo 2067, contato radar, se mantenha nível de voo 360 via Dael. 360 Dael. Cruzulo November, vetor radar para o ILS, curva à direita, proa 360. É, mantenha 2000 pés aguardando o último vetor para interceptá-lo. Mantendo 2360, Cruzulo November. Tenerme 6356, tráfego superado, desse mantenha 3000 pés. Para interceptar o localizador, curva à direita, proa 040, informe estabilizado. Golf Mike Alpha, sub e mantenha nível de voo 060. 060, Golf Mike Alpha. Eva Zulu 9, via curva direita para o 070, informe estabilizado. 070, informe estabilizado, 9. Sanar 6356, complete curva direita para o 065, desse mantenha 2000 pés, informe estabilizado. Direita para o 065, desce 2000, informe estabilizado, 6356. Sané 6254, pronto para o táxi, alterna Campinas, 3 horas e 50 e o nosso POB é 3030. Copiado, parte principal, Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste de altímetro 10, 17. Então, bom voo, boa tarde, Sané 6254. 17, copiado. Parte principal, Índia e Alfa, ponto espera 10, 18895. Oceané 6254, boa tarde, obrigado. Guarde autorização, azul 4463, previsão de mais de 2 minutos. Siga. Sinal, Sérgio, está 1-0. Suficiente, estimado de delta de 600 pés, Capitão Guarco Zulu November, continua a aproximação, reporta o cano visual, número 2. November, reporta visual. Kilo, confirma o nível instrumento solicitado. Na 356, aguarde transferência de comunicações. Papatão Victor Romeu Alfa, temos um tráfego com prioridade se aproximando para final da 90 e mais um tráfego para decolagem da 190. Após será autorizado, mantenha a cabeceira 17. Tá 38104, solo 59, já livrou, chama só 1, 2 anos, decimal 1. 2 anos, decimal 1, obrigado, cara. Salvador, bom dia, 3204 da Bruno, escute. Eco Zulu November, já avistou o campo? Sim, senhor. Tango Eco Zulu November, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 1119. Novembro, foi autorizado. Alfa e reporte antes do Jet, ingresso 3204. Tango Juliette, 1 quilo, confirma o estacionamento, pista que decola. zero. Juliette Yankee Kilo, vou local Salvador Salvador, nível 110, 110 inicialmente, via Golf 677. Até Conde, pós-Conde, cancela, prossegue visual no 115, 115. Direto, decola da 10, curva esquerda, subida Conde, aciona transponder 5414, controle Salvador, 120, decimal 8. Entre 5.6 e a pista molhada, chuva leve sobre o campo. Passão do Victor Romeo Alfa, como coordenado com o controle, manterá para até 2.000 pés. Cruzeiro de decolagem pista no 7, o vento no 20 graus, 9 nós. Azul 4463, portão 1, autorizado se tiver adicionamento, chame baixo. É, tinha que ter autorizado acionamento, 45, chama táxi. O Eco Zulu November, sala 02, livre à direita, chama sol, 121, decima 1. Para o Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, suba e mantenha nível de voo 080. 080. Victor Romeo Alfa, decolado ao 03, mantém perto de 2.000 pés, chama controle no 20 decimal 8, bom. Afirmativo, senhor, olha 208, muito obrigado, uma boa tarde. Bom dia, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette para o cruzamento do pátio principal. Da linha R, manter cabeceiro no zero. Após a passagem, Oxana 6356, informa o tráfego à sua direita, tipo Papa Alfa 4, então, continua a aproximação, autorizado o pouso, pista no zero, vento 110 graus, 110 nós, pista molhada. Ponto 1260. Ativa 1260. 1260. Controle, Salvador, boa tarde, Vitor Alfa decolou no momento, acionado 5425, no momento cruzando 1510. Papatão Vitor Romeu Alfa, contato do radar, mantenha a presente proa até 2.000 pés após curva esquerda na proa de Conde, nível de voo 090. Afirmativa, após 2.000 pés, curva esquerda na proa de Conde, Vitor Romeu Alfa. Eita, saída Arbor, leva 5420, é o transponder 208, é o controle. Boa noite, minha frente. Corrida Arbor, transição Elefa. Arbor Elefa. Boa noite, minha 7, portão 7, chame pronto, push back, acionamento. Obrigado. 2 a bordo, autorizado o táxi, faz 5, reporta na Papo para ingresso, direto em aquilo. Guarda autorização, 732, no meio número 2 no setor. E alvo, número 3 no ponto de espera, torre no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 7, então bom voo, azul 4463. Tem uma Mike Quebec, posso na Quebec para o cruzamento, X1 vai lá. negativo. Salvador operando instrumento, 600 pés de teto, 3 mil metros de visibilidade sem chuva. Quilo, já na papal autorizado ingresso, reporta na cabeceira quando pronto. Juliette, Anki Kilo, autorizado táxi via pista até a Lima. Na Lima, mantém a posição. Alô, boa noite, minha sete, estacionamento, portão 7. Bono 8, 67, autorizado de ataque. Autorizado, camarada. Paulo Salvador, boa tarde, livrou via ECO 6356 da Soneca. 6356, ataque provado. Bom dia, ataque via direita, via Alfa, recorte antes da Juliette. Ataque via Alfa, recorte antes da Juliette. Chamei 6356, chama solo em 121, décima 1. November, mantenha Quebec, chama torre 1 noite, décima 95 para o cruzamento. Azul 2770, conforme coordenado com o controle, mantenha a cabeceira 10 para a separação do tráfego. Eco 1 November, autorizado o cruzamento, pistão no 7, após o papá, bate o 5, pode estacionar livrando o frequente. Após o tráfego, está livre iniciar, chame táxi, está 3216. Quem ainda faz a passagem do colega retaguarda, inicia, chama para o táxi, está 3216. Brasil 2770, vamos comentar lá 212 até a solicitação do controle para a extensão, o nível 180. Autorizado a decolagem 10, o vento 1110 graus, 099. Autorizado a decolagem, mantendo 2770. Hotel Juliette Serra, confirme, vai prosseguir 1000 pés para Manati. Tango Juliette e Yankee Kilo na Lima. Prossegue na Lima, cruzando a Mike. Antes de ingressar no Pátio 1, chama o solo, 121, décima 1. Solo no 7 autorizado, curva direita, ingressando no corredor Axé. Aciona transponder 01135, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Gente, eu tava aqui, meu computador. Toque na Lima 5/5. 02, controle. A torre acaba de informar 1.000 pés de terra, 5.000 metros de visibilidade e chuva leve sobre o campo. Serra da Presente, chama a torre 1.8, decimal 9.5, acionamento táxi decolagem, altímetro 1.0, 1.7, bom voo. 1.0, acionamento 2.5.4. 2.770, decolado 0.9, chama controle 1.2.0, decimal 8. 1208, grato. 67, temos 70, 3 horas 15, alternado com 15. T1 no 70. 70, 70. 24, já para ataque. 70, decolando a testa, irá andar na P2. Azul 2770, boa tarde, contato radar. Tudo bem, mantenha nível de voo 180, agora sem restrições, via coral. 7180 sem restrições via coral, 2770. Estado voar direto coral se tiver condições. Confirme? Frisado, voar direto coral se tiver condições. Obrigado, direto coral então, 2770. 02 está regressando para Salvador? 3193. Carpia 02.